O trabalho doméstico é tão estúpido. Querida Julie, sim, entendo porque minha carta lhe fez bem diante da montanha de serviços domésticos que teve de enfrentar após as festas de fim de ano. Também compreendo porque, nessas circunstâncias, o livro de Beth Friedan, A Mística Feminina, pode ter parecido mais atraente do que de costume, sobretudo a afirmação da autora de que as mulheres morrem de tédio cuidando de casa e filhos quando deviam estar lá fora, trabalhando no mundo. Eu imagino que Michael também se entedie consertando coisas pela casa e ajudando você com o serviço doméstico. Para vocês dois, uma coisa é certa: se o amor não for o estímulo por trás das atividades domésticas, estas de fato se tornarão mortalmente chatas. No entanto, é assim com todas as coisas. Trabalhar como datilógrafa é a função mais enfadonha. Você a tolera no escritório porque precisa do dinheiro. Mas, como todas as coisas tediosas, é um trabalho que pode ser transformado se feito por amor. Se você soubesse como eu era privilegiada por datilografar os manuscritos dos livros de meu marido. Ele recompensava, cozinhava em parte por ser um ótimo chefe de comida italiana, ao passo que eu era, e ainda sou, uma cozinheira medíocre. Mas enquanto ele cozinhava, eu ajudava na cozinha. A dinâmica funcionava perfeitamente e nosso trabalho em equipe transformava até as tarefas mais tediosas em momentos alegres. Para que seu casamento seja feliz de verdade, e um casamento que dá certo é sempre feliz, tudo, absolutamente tudo que você e Michael fizerem, devem ser motivado pelo amor e remetido ao grande propósito humano de suas vidas, seu casamento um com o outro. Mesmo quando vocês não sentirem esse amor com tanta força. É muito mais fácil nos esquecermos de que nada é pequeno para aquele que ama. Nossa própria mediocridade pode apequenar as coisas, mas se formos motivados pelo amor, mesmo os nossos pequenos atos adquirem um significado enorme. Então, quando enfrentar suas tarefas diárias, não se queixe de que são insignificantes, nem reclame do tempo em que consomem. Considere-as como pequenas provas de amor. Pequenas tarefas na cozinha feitas por amor valem mais do que uma importante posição em Wall Street alcançada por cobiça. Afinal, o que é nossa existência neste mundo? Uma série de pequenos atos e atividades. São poucas as pessoas cujas vidas são dedicadas a grandes feitos, o que quer que grandes signifique. A maioria de nós precisa labutar com o suor de cada dia, plantando, semeando, debulhando, limpando e consertando até morrermos. Isso é inevitável, mas não é motivo para desânimo, pois a arte de viver consiste em encontrar sentido nessas pequenas tarefas e cumpri-las com amor. Esse é o segredo do casamento e da santidade. Você sabe o quanto eu gosto de tapetes orientais. Seus desenhos, suas cores e seus modelos me fascinam. Sempre me impressionou o fato de essas obras de arte tão criativas serem, na verdade, feitas de pequenos pedaços de lã adoravelmente combinados. Se alguém me presenteasse com vários pedacinhos de lã, acho que eu jogaria no lixo. O que poderia fazer com tal presente? Mas um tecelão não pensaria assim. Ele sabe que é possível construir maravilhas utilizando apenas pequenos objetos, com criatividade e amor. Como um tecelão de tapetes orientais, a boa esposa deve ser uma artista do amor. Ela deve se lembrar de sua missão e jamais desperdiçar as pequenas tarefas que preenchem o seu dia, os preciosos pedacinhos de lã de que ela dispõe para tecer a majestosa tapeçaria da vida conjugal. Tenho certeza de que a sua será bela, com carinho, Lily.